320, gol no 777. Web 6721, descida para 3000 300, pode vir padrão 1013. O 3216, torre 186, tem o posto. 186, graças. Salvador, boa tarde, Stan 3216, sinal baixado, checado. Stan 3216, boa tarde, continue a aproximação. Para informação, à sua esquerda nós temos a aeronave para a final 17, já prestes a pouso. Atento ao mesmo, 3216 e aguarde o livre pouso na 10. Gente, está aguardando, gente, aeronave Stan 3216. Stan 3216, livre pouso, pista 10, vento no 30 graus, 9 nós, aeronave já tocou o solo. Gente, tá visual com a aeronave, tá livre pouso 10, Stan 3216. Alfa, Vida Juliette, solo 15, back track autorizado, chama em pista livre. Autorizado, táxi, via Juliette Alfa, ponte para Dona 02-118, sua 612, sul 4036, que é negar 1013. Juliette. Caio Lourenço, no meu pé, corredor axé, curva direita, pós decolagem, da 197. Controle 119, decimal 8, aciona 0160. Direcionar ataque 18612, Vitorino de Leste. Stan 3216, sala 17, livre à direita, livrar 1219. Livre à direita, livrar 1219, 3216, obrigado. Solo Salvador, boa tarde, Stan 3216, livrando na taxi Echo. 3216, livre taxi via Alfa. Alfa Juliette, posição 1-1. Alfa Juliette, 1-1-3-2-6. Trip 5240, chame 2-18-6, tem um bobozo. Ok, obrigado, 18 também, bom trabalho. Torre Salvador é o trip 5240. 5240, autorizado pouso, pistão no zero, vento no 50 graus 8 nós confirma o trem. Afirmativo, embaixo, travado. Voo no 777, chame Recife, frequência 1251 e alterna 1-3325. 1-3325, graças. Objeto 6721, desça para 2.000 pés, autorizado a final ILS, informe estabilizado. 2.000 autorizado, portará autorizado. Puro táxi chama a torre, 18.612, dado por... Bom dia, observa o pouso até do Embraer da TIP e após a linha e mantém pistão 1-0. Após a linha mantém a 0-4-0-3. Fox Lima, torre 1-1-8 com meia dúzia. Delta Fox Lima, parte 5, livre acionar Summit Taxi. Autorizado táxi, chame para ingresso, pista 1-7. Alô, Salvador, é 7-7-4, não dá mais para reclamar. Para a autorização. Objeto 741 no Guarulhos, 340, nível autorizado, decola. Pista no zero, curva direita, saída da El, Leda, após que deve. Prosseguindo na Upper Whisky 50, controle 1-9-8, assina 5073. Autorizado Guarulhos, 340, cabeceira 1-0-12, curva direita aposta, saída da El, Leda, se deve, Upper Whisky 50, aerorria, assina 5073, controle 340, 1-9-8-0-7-6-7. A correta é a porta push, 741. A porta push, 741. Etnia Zulu, bom dia, Cairo Lourenço. 1-1000 pés, corredor a checo, curva direita, porta da colagem, controle 1-9-8, cena 0-1-0-5. Romeu Delta Fox Cross Lima, autorizado a alinhar e manter 1-7. E chame pronto para a decolagem. Trip 5240, solos 21, no livre à direita, ao livrar, chama 121, decimal 9. 219, boa. Azul 4033, vento no 40 graus, 9 nós, livre decolagem, pista 1-0. Livre decolagem, azul 4033. Portão 01. Alfa Índia 01, graças. O Papa Romeu Delta Fox Trot Lima, por gentileza, faça um backtrack para ingressar novamente na pista, ok? A cabeceira será a cabeceira 1-7, confirme. Afirmativa, Mike, aí a partir desse ponto encontra-se fechada. Juliette em Jesulu, parte 4, levecionar essa matada. Azul 4033, decolou os 23, chame o controle, frequência 1-9, decimal 8. 19-8, azul 4033. Patrulha Azul 4033, perfil da saída da EL, passando 1500 pés de transferência. Bom dia, Azul 4033, contato radar, suba para o nível 160. 160, Azul 4033. Azul 4033, tem condições de voar direto Coral da presente? Afirma, Azul 4033. É direto Coral, subido para o 160, Azul 4033. É direto Coral para o 160, Azul 4033. Sentiu, Papa Romeu Delta Foxtrot Lima, tem... Corrigindo, aguarde 1 minuto para decolagem, por gentileza. Autorizado LS, o 6721. 6721 da web, torre 18.6, tem uma pausa. Obrigado. Torre 118 décima meia. 21 estabilizado em LS. Estimativa 6721, continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso, altímetro no 013. Aguarda a autorização 6721. Papa Romeo Delta Foxtrot Lima, decolada aos 26, chama controle 1098, bom voo. Controle 1098, obrigado, boa tarde. Salvador, Papa Romeo Delta Foxtrot Lima. Confirma para o controle. Papa Romeo Delta Foxtrot Lima. Delta Fox Lima, acione transporte para o normal. Acionado já. 5093, aguardando contato radar, sua para 200 na saída da EL. Controle Salvador, bom dia, eu passarei do 2230. Passarei 2230, bom dia, identifique, chega da MAN, desça para 3000, ajuste padrão. Chegada a mando, já está 3.000, ajuste 23, confirmação mais 2.2. Salvador, o autorizou o Papa Romeo Delta Fox Lima após da EL pro ajuda? Confirma o Delta Fox Lima? Afirmativo. Aguarde coordenação, mantenha a proa de da EL lida e aguarde a coordenação Delta Fox Lima. Ok, não aguardo o Delta Fox Lima. Webjet 6721 no solo 28. Livre direita, estimou solo 121, décimo 9. 21, décimo 9, obrigado. Azul 4033, chame o centro Recife, frequência 1251 e alterna 1-3325. 251-3325, azul 4033. Salvador, muito boa tarde, vai 6721, livrou, não sei se escutou. 6721, no livre táxi, Alfa Juliette, portão. Alfa e Juliette, poderia confirmar o portão? Fala, 6721. Meu Delta Fox Lima, o centro solicitou que mantivesse o perfil da saída, Delta Fox Lima. Assim, vai manter o perfil da saída, Delta Fox Lima. Passarido 2230, livre ILS, desça para 2000 pés e informe no localizador. Cliente livre ILS, informe no localizador, 2230. 672, ó. Afirmativo, box 62. Objeto 62. Ingressar então Juliette para 62, obrigado. Meu Fox Lima, continua. Gente, Pai autorizado, decola a pista no 7, curva direita. Prossegue litoral sul, controle 119, decima 8, acima 01-34. Aqui eu não está aqui todos, 262, meu Fox Lima. Papá Romeu, Romeu Foxtrot Lima, em frente à EBTA, reposte quando pronto para o táxi. Juliette reporte na ponte espera táxi Oscar 1013 no altímetro no 06? Sente, segue o Victorinho da Júlia da companhia. O ponto de espera, reporta quando pronto. É, aciona 0112, é o padrão. Eu, controlador aqui, tá dormindo. Tá pronto para decolagem? Autorizada a linha decolada presente, 100 com 10 ao vento. Afirmativo, ali mandei captura 17, Juliette e Zilu. Aguarde, por gentileza. Aguarda. Juliette, aos 3.000, decola 109.8, ao controle, bom voo. 109.8, é essa, tá lá, Juliette. Controle, Salvador, Papatango, Vitorinha, Juliette, decolou na frente. Boa tarde, Vitorinha, Juliette, suba para 1.000 pés no corredor Axé, informe no Fora da Barra. 1.000 pés Axé, informe na Fora da Barra, 267 com fins 400, nível via Zulu no meio, tá autorizado. Decola pista no zero, curva direita, saída da El Leda após bridge. Controle 1.9.8, assina 5107. Livre decolagem, pista no 7, 130 com 10. Zulu no meio, curva zero, decola direita da El Leda, bridge 198 ao controle com 07. Correto, é ponta push. Disco 267. Torno, Salvador, é o Passaredo 2230, bom dia. Boa tarde, 2230, Passaredo, altímetro no 0 no 3. Já embaixo da Vale? Afirmativa, 1 milha. Para o centro. Continua a aproximação, agora autorização de pouso. Salvador, Delta Fortuna. Prossiga. Senhor, autorizaria dar presente voar com o Winter para interceptar a posta 8h45. Delta Fox Lima, mantenha a saída devido à aproximação na chegada Mari e coordene com Recife na frequência 1251 e alternado 1-3-3-2-5. 251-1-3-3-2-5. Afirmo, tem um novo. Sim, muito obrigado, bom dia. Check-in de Zulu, os 38 decola, 109.8 ao controle, bom voo. Juliette, Índia, Zulu. Boa tarde, suba parando no meu pé no corredor Axé, informa fora da barra. Viu, Rio 10, reportará a farol da Barra. O meu Foxtrot Lima mantém a protocolagem aguardando transferência. Mantém a protocolagem aguardando transferência, o meu Foxtrot Lima. Passarei 2230, informo um Charlie 402, decolou, vai manter setor sul a mil pés, em seguida um helicóptero, um esquilo também não interfere na aproximação, apenas informação de tráfego. O vento no 30 graus, 129, livre pouso, pistola 0, passarei 2230. Confirmando o vento, 130 com 02? 130 com 11. Com 11. Te deixo até 4 mil pés, tá 3660. Ajuste padrão. Padrão 4 mil, vai ser o passo. Quando boa tarde, eu vou 1941, passa o 200. 1941, boa, vou na proa de TAP e desça para o nível, posição para 5 mil pés, ajuste padrão. Gol no 754, vou na proa de TAP da presente. Controle Salvador, Papa 1, meu Fox, reporta. Isso foi sobremodulado, Romeu Fox Lima, mantém com servidores 500 pés no litoral, informe na fora da barra. Romeu Papatango, mantém os corredores 1500 pés, ajuste padrão, informe em Fari, que vai ingressar no corredor enterrado. Autoriza 025 para direta para o Vitorino Juliette. Vitorino Juliette autorizado direto Cairu, porém ainda mantém a 1000 pés, aguardando 025. Juliette está mantendo os pés nos corredores, assim que autorizado para o 025 para direta. Paulo Salvador, o passageiro 2230, vibrou? Passageiro 2230, Romeu Lima, táxi Alfa, Juliette, posição no 4. Alfa, Juliette, posição no 4. Trezano 44, bom dia, identifique, chega na mar e desça para meia dúzia de mil, ajuste em padrão. Meia mil, Trezano Romeu Fox Lima, informe sua estimada de pouso em Siri. Mais 30 minutos. Deus 13 da próxima.